O chamamento 224, desça para 2 mil pés, ajuste permanece, 3 ABLS, sexo e pista 1-0, aposta estabilizada. Runa 074, sendo Cedro Recife, ano 251, na alterna, numa 3325. Runa 074, com o seu controle. Runa 074, controle Salvador. Runa 074. Chame Recife, ano 251, na alterna, 1-3325. 3305, centro da Tango, Recife. Não, 3305, manda cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível de voo 330, decolador no zero, com curva à esquerda, na saída Pulga, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle APL 1920.8 e o transponder 5055. 330, Recife autorizado, decolador 10, curva à esquerda, Pulga, Caju, Upper 58, 208 e 5055. 3305, cotejamento correto, chama pronto, push back, acionamento. Vai chamar. achou outra posta, né? 6224. Chanel 6224, livre pouso, pista 10, vento 070 graus, 10 nós. Livre pouso, Chanel 6224. Chanel 6224, na zona 21, libere direito, solo 121, décima 9. Direita 219, 229. Salvador, boa noite, Chanel 6224, muito boa noite, prossegue o time via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01, Solo Rio 5972 para autorização de tráfego, destino Galeão. Rio 5972, aguarde copy. Ju na frequência 120.3. Solo Salvador, Rio 5972. Prossiga. 5972, pela autorização de tráfego, destino Galeão, nível acrescado 280. Ok, está autorizado o Galeão nível 280, via Peruísk 50, decola da 10, curva direita, subida da EL, até a posição Leida, após Leida voa Eudes. O controle 1208, transponder 5050, Rio 5972. 280, terceira 10, da EL, uniforme 50, Leda, eu 120.8, controle 50 segundos. Conteja apenas o transponder? 5050. Correto, chame para puxa acionado. Zero 09, good evening, call cadence, bom for arrival, send and maintain flight level 050. I checked in my system and I saw your flight plan will be 10130, okay? What time? 1030? 0130. Yeah, can you do earlier, like 0100? Okay, you can send a change, a messenger. Okay, roger.